Pro SUS crescer e melhorar, alcançar todo cidadão, é precisa humanização na saúde a gente implantar. Com participação popular e uma cogestão eficaz, é assim que o processo se faz. Com educação permanente, gente cuidando de gente, por uma cultura de paz.